Você sabe de onde eu venho. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma, tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim nem a ninguém, capitão, está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem. Vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor. Eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. Eu sou roleteira. Eu não faço mais novela. Chega de novela. Porque eu não tô mais com contato. Atenção, redes retransmissoras do grupo Benzina no Meião, ao toque de 5 olés do Orlandinho. 5. Que isso? Olé, né, mano? Olé! 4, 3, 2, 1. Estamos de volta aqui, Orlando, para gravar novamente o Benzina Classic, né? Que é o original, né? O Benzina mais tradicional de todos. Eu aqui, Cristiano Machado, o seu roast preferido, e do outro lado da tela está ninguém mais, ninguém menos que um dos homens mais desejados da podosfera BR, quiçá da Brasil. Aliás, do BR, quiçá do Brasil. Ô, cara burro! Tô bem loucão. Orlando Calheiro! Nekato até paé, ticota até. Meramu? Oi? Desculpa, eu tava prestando atenção. E aí, cara, Orlando, como é que você tá? Você tá bem, cara? Tudo bom, mas nada presta, né, cara? Cara, tudo é assim, bom, mas nada presta. Como eu sempre digo, né? Tô na merda, mas sigo top, né, cara? Porque afinal de contas, não posso deixar a peteca cair, certo? Não, eu tô naquela fase da vida em que já caiu tudo no chão e aí você só tá olhando com tristeza, saca? Sim, tipo, pode crer. Sei como... Eu sempre falo da peteca fazendo referência aos povos originários, tá ligado? Que... Uhum. Então, eu sempre falo, ó, não vamos deixar a peteca cair em apoio aos povos originais. Sacanagem, eu nunca pensei nisso, me ocorreu agora, porque eu fiquei olhando pra você. Falando besteira, louca. Besteira louca, sua louca. Mas viemos hoje aqui pra fazer o Benzina tradicional, Benzina Classic, o original, aquele que era pra ser se segura Berenice e nunca veio a ser, nunca veio à luz se segura Berenice, porque durante o programa o nome foi escolhido sempre, né, como um... Viemos hoje aqui para fazer o Benzina e é isso que viemos fazer, aquele clássico que você que tá aí do outro lado já conhece. Eu escolho uma música, Orlando escolhe uma música, eu escolho uma notícia, Orlandinho escolhe uma notícia, enquanto toca a música que ele escolheu, eu comento a notícia que ele escolheu, enquanto toca a música que eu escolhi, ele comenta a notícia que eu escolhi, mas antes disso, vem também nada mais nada menos que os recados que a gente tem que dar, não é mesmo, Orlando? Pois é, cara, você deu tanta... Acho que tu tá meio ruim mesmo, né, cara? Tu deu tanta volta pra falar uma coisa tão simples, Barba. Tá, é, cara, difícil pro teu lado, hein? É que, desculpa, cara, que eu tô empolgado, cara. Hoje eu... É. Eu fiquei muito... Recebeu? Não, tomei muito café hoje, cara, tá ligado? Ah, tá, tá bom. É, tá meio complicado. Eu recomendo terapia, entendeu? Então, hoje eu fui falar com o meu treinador lá, daí eu falei pra ele, o que eu faço pra melhorar a respiração dele? Ele falou, para de cheirar pó, mano. Eu falei, que isso, brother? Oh, oh, oh. Que isso, mano. Coisa queria... pesada, cara. Pois é, cara. Você acha que eu tenho cara de tirador de pó? Não precisa responder. Vamos continuar o programa. Quais são pior os recados que tem? Pior que não. Acho eu acho que não. Pô. É. Eu tenho um cara de pastor evangélico. Glória a Deus. É... Vamos falar do... Antes de mais nada, vamos mandar aquele beijo, aquele abraço, aquele chamego. E hoje eu mandei um áudio pra galera. Hoje... Já datando o programa, hoje eu mandei um áudio pra galera lá do Mocó, mandando uma lambida sensual em cada um deles. Não sei se você tava lá na hora que eu fiz isso. Não, cara, não tava não. Cara. É, mas eu mandei uma lambida sensual e recebi algumas lambidas também. Foi uma coisa muito legal, mas tudo digital, tá? Tudo. Não precisa ficar com ciúmes. Não, ciúmes. Às vezes eu fico... Sabe quando você se sente inadequado no lugar, sabe? Nesse momento eu tô me sentindo aqui do seu lado, cara. Por quê, cara? Só porque o cara mandou parar de cheirar pó e tava dando... Exatamente, cara. Agora eu vou retirar minha opinião. Acho que você tem cara assim, cara. Eu nunca cheirei pó na minha vida, a não ser quando eu vou fazer faxina aqui em casa, que daí levanta o pó, mas não é aquele pó que você está imaginando. Além, é claro, dos abraços para a galera do Mocó, um beijo fraterno a cada um e cada uma daquele lugar, que é um lugar cheio de pessoas sensacionais. Um fraterno abraço a cada um e cada uma. Que mais pessoas que... Pessoas que nós amamos mais do que outras pessoas, porque, exato, afinal, nos financiam, exatamente, né? Então, amor é capaz de comprar tudo, inclusive... Amor não, dinheiro é capaz de comprar tudo, inclusive amor verdadeiro, né, cara? Exatamente. O dinheiro é capaz de fazer o amor verdadeiro, tá ligado? Eu amo verdadeiramente todas aquelas pessoas, pois elas me ajudam a comprar uma ração super premium para a minha cachorrinha Tupi. Exatamente. Né? A Tupi agradece muito mais do que a gente, talvez. Exatamente. Além disso, tem mais alguma coisa para falar? Não, dos recadinhos do Mocó não, mas eu gostaria... A gente, vamos comentar do programa, né? Do último programa, com o Ale Santos, né, cara? Caralho. O homem, né, cara? O homem thread. O homem thread, né, cara? O homem thread. Você quer falar, começar alguma coisa ou já começo? Eu não tenho... Bom, pelo menos deixa eu dar uma olhada aqui no Teologia de Boteco. Acho que a gente teve alguns comentários por lá. Se não, vejamos. Benzina Talk Show com... Ale Santos, o episódio 14. Eu fico impressionado com o seu preparo, Barba. É, não, meu preparo. É que é tudo. Eu sou um cara de improviso, tá ligado? Zero comentários, como eu imaginava. O programa foi um fracasso. Mentira. Não foi um fracasso, mentira, porque muita gente veio falar no Twitter, muita gente veio falar no Telegram pra mim. Algumas pessoas, muita gente divulgou no Instagram, achei legal pra caramba, agradeço a todo mundo que está compartilhando, porque o programa com a Alê, uma característica que me pareceu muito vital, é que a princípio algumas pessoas falam assim, não, eles vão falar de super-herói, vai ser zoeira, e não foi, né, cara, foi uma aula, cara, fala aí. Eu passei 2 dias, não tô brincando, eu passei uns 2 dias revirando as coisas que o Alê falou pra mim. Assim, porque é meio... Eu acho que isso é uma postura, pelo menos a maneira como eu tento encarar o mundo, quando uma pessoa, que nem o Alê, ela te desafia, porque o que o Alê faz é desafiar... Quando você é um homem branco, por exemplo, como nós dois somos, né? A vida do Alê, né? As palavras do Alê, elas te desafiam, né? E elas te causam um sentimento de vergonha. Pode crer. Saca? Tipo assim, o Primo Levi, ele falava uma coisa, ele fazia uma distinção muito clássica, né? Entre a vergonha e a culpa, né? Assim, quando você se defronta com aquilo que foi o Holocausto, o que que você sente? Você sente vergonha daquilo que tá acontecendo? Daquilo que tem acontecido? Você sente culpa, saca? E eu acho que a culpa é um sentimento ruim. A vergonha é um bom sentimento porque ela é potente, ela te faz pensar e mudar, né, cara? O programa com a Alê me deixou com vergonha. Eu não consigo escutar esse programa até agora. Eu não consigo escutar de novo. Porque eu sinto vergonha escutando aquilo, assim. Da ignorância que em alguns momentos eu manifesto, assim. Isso fica explícito, saca? E eu acho que tem que ficar explícito mesmo a minha ignorância naquele momento. E a aula que o Alê deu pra nós dois, né? Foi impressionante isso. Pode crer, concordo contigo, cara. Mas completamente. sobretudo, tipo assim, não sei, né? Eu, enquanto homem branco do sul ainda, tá ligado? Um ambiente mais agressivo ainda. Pelo menos eu tenho uma família, né, que tem negros, assim, é uma família totalmente misturada e nasci num ambiente pobre, né? É, tem isso. Porra, cara, tem certas coisas que assim, eu acho que só cabe a mim silenciar, cara, e falar, Ale, fala aí, cara, não tenho o que falar, cara, tá ligado? E assim, algumas pessoas podem falar, porra, mas será que vocês não estão exagerando? Eu falo, não, mano, não estamos exagerando não, cara. A gente, na verdade, a gente tá sendo brando, a gente devia ser mais ainda, essa que é real. Assim, eu vi umas pessoas ensinando alguma coisa de demagogia na gente, assim, cara... Eu percebi também, mas ignorei. Mas é, assim, eu acho que é muito interessante como que as pessoas confundem empatia com demagogia, né? Assim, é que nem a história que eu tava... Quem me acompanha no Twitter viu que nas últimas semanas eu andei brigando muito, fui até bloqueado no Twitter por questões de racismo religioso, né? Uhum. E é impressionante quando eu fui falar do acarajé, né? Da maneira como as pessoas estão vendendo acarajé, da maneira como, por exemplo, as pessoas estão se apropriando dos orixás pra vender roupas e coisas do tipo, pra faturar uma grana, enquanto o povo de santo, o povo do axé tá se fudendo aí, tomando pedrada na rua, né? É impressionante quando você vai falar isso pras pessoas... E as pessoas simplesmente viram o rosto, né, cara? Problema bobo. Você tá querendo censurar o que as pessoas estão comendo. Ah, quer censurar a roupa. Cara, não é uma questão de censura, cara. É uma questão de empatia, né, cara? Assim, é impressionante que quando você relata pras pessoas algo que é uma coisa que te causa dor, que causa aflição, e aí você vê que a única reação daquela pessoa é desmerecer automaticamente a sua dor e a sua aflição. O cara nem pensa sobre o tema, tá ligado? Simplesmente, é isso. Se você falou, tá errado. É isso, é impressionante, assim. E é engraçado que quando você tenta demonstrar algum tipo de empatia para com o outro, né? Porque, por exemplo, o que eu sofro por ser filho de santo, né? Por ser da Umbanda, é apenas, assim, é residual se você for comparar com, por exemplo, que a roupa da Umbanda eu posso tirar. Eu posso para as pessoas dizer que eu não sou da Umbanda. Bota, né? Um terno ali e ninguém diz que isso. Você... A violência que eu sofria quando era adolescente da polícia por ser do rock, por andar caracterizado como um punkzinho roqueiro, era uma violência muito residual, porque eu podia, quando eu chego em casa, tirar essa roupa. Sim. Né? Se eu sair normal na rua, né, sem roupa de rock, a polícia não vai me bater. Né? Se eu sair sem meu filá, sem minha roupa de santo na rua, né, sem tatu de branco, sem minhas guias, ninguém vai me agredir na rua. Eu sou um homem branco, sabe? Então, assim, é um negro... Não pode fazer isso. Né? Ele não pode tirar a sua própria pele. Né? Esse que é o ponto. Então, essa violência que eu sofro residualmente, né, essas pessoas sofrem 24 horas por dia. E isso, pelo menos assim, eu, como uma pessoa que sofre uma violência residual, isso me faz ter alguma empatia para com essas pessoas que sofrem violências integrais, sabe? Que a violência está o tempo inteiro sobre essas pessoas. E é impressionante, isso me incomoda muito, sobretudo quando eu vou falar com a esquerda como um todo, porque você se depara com pessoas que também sofrem violências desse tipo, né? E ainda assim elas se cegam, se fecham para a violência que seus próximos, que as pessoas do lado, sofrem. É assustador isso, Bruno. É assustador você ver que... Enfim, é assustador pensar que a empatia, que deveria ser, pelo menos na minha leitura, um valor primeiro para qualquer aspecto da esquerda, tem sido cada vez menos, menos explorado pela esquerda. Tem cada vez mais sendo abandonado, tá ligado? O Deleuze, ele fala uma coisa muito interessante sobre o que é ser de esquerda, né? Pro Deleuze, né? Naquele abecedário. Onde ele fala que ser de esquerda é como se fosse um endereço postal, né? A pessoa que é à esquerda, ela percebe que os problemas do outro são mais urgentes que os seus próprios. Óbvio que ele tá falando isso da perspectiva de um homem branco, né? Francês. Mas eu acho que todo homem branco francês, todo branco, né, deveria ter isso em mente. Né? Que os problemas do pessoal lá no morro, da, no, no, sei lá, na Maré, são mais urgentes do que os seus problemas de condomínio. Entendeu? O pensamento à direita é um pensamento de condomínio, um pensamento que entende que seus problemas familiares são os únicos problemas do mundo. Né? E isso parece que a esquerda, de certa maneira, está se prendendo nessa forma de pensar à direita, né? Está enfeitiçada, para usar um termo da Isabela Stengers, né? Seus problemas familiares, seus problemas ao redor do próprio umbigo são os problemas primeiros, né? Complexo isso, Orlando, complexo. Eu ia fazer um comentário, mas deixa pra lá. Vamos pra frente, porque deixa eu só. Eu posso falar uma outra coisa que o Alê fez, que quebrou minhas pernas? Você pode fazer o que você quiser, cara. Esse programa aqui é teu. Cara, o Alê me deixou bolado. Bolado. Entendeu? Quando ele foi. Ele soltou aquela frase que o Ubuntu. O uso do Ubuntu pelo Linux, né, do termo Ubuntu, do conceito Ubuntu pela pode comunidade crer, Linux, pode crer. É uma banalização da filosofia, de algumas filosofias africanas. Pode crer. Eu não tenho como discordar disso, pois um dos problemas que eu enfrento na minha carreira profissional, que é a tradução de uma filosofia ameríndia, né, eu estou o tempo inteiro me deparando com essas simplificações que a nossa mitofilosofia ocidental faz, com essas filosofias ameríndias, a ideia, toda essa banalização do pensamento ameríndio como um pensamento nova era, do bem, sabe qual é? Tipo, o tempo inteiro eu me deparo com isso. Pô, o Alê, aquela frase do Alê machucou meu coração, porque eu sou da comunidade de desenvolvedores, né? Tipo, eu participo dos fóruns de Ubuntu, enfim. É isso, vivendo e aprendendo, né, homem branco? Pois é, cara, eu sem querer pagar de eu já sabia ou qualquer coisa do gênero, mas eu já tinha me questionado isso, tá ligado? Uma vez há muito tempo atrás, acho que no Ubuntu 9 ainda, tá ligado? Porra, sei lá, muito tempo atrás, eu me questionei, será que foi quando eu fui pesquisar o que significava Ubuntu e aquele lance, né, pra você entender o que significa Ubuntu, não é você procurar num dicionário, né, você tem que, porra, sei lá, não tem como entender integralmente sem você estar lá dentro, né? E daí, mas beleza, né? Na limitação da minha capacidade, eu consegui compreender um pouco. E a próxima pergunta que me veio à cabeça foi: a Canonical é africana? É sul-africana, né? Então, daí me falaram, não, ela é sul-africana e tal. Daí eu falei, ela é criada por um branco e tal. Será que ela é, sabe? Daí eu pensei, puxa vida, será que não tem uma questão aí? E daí ficou lá atrás, tá ligado? Ficou lá atrás e eu nunca mais toquei nesse assunto. E daí quando o Alê falou, eu falei, caralho, olha isso, brother. É, tem toda uma história de que, enfim, óbvio que o modelo de distribuição da Canonical rompe muito com o modelo proprietário e ultracapitalista da Microsoft, mas a Canonical também é uma empresa capitalista, senão a gente não pode ficar passando pano para essas coisas, apesar de ser uma empresa, sabe, aquela coisa meio um pouco moderada, enfim, o produto ser liberado de graça e tudo mais, enfim, eles ganham dinheiro com suporte, trabalhando com empresas e tal, mas ainda assim, sim, é uma banalização, ponto. A gente tem que aceitar com isso, então vamos dormir com essa agora. Durma com essa, canalhas! Durma com a orelha quente. E outra, assim, agora eu vou puxar pro outro lado. Já pode? Quer falar mais uma coisa, você? Não, eu tô de boa, pode falar. Eu tô falando pra caramba hoje, cara. Não, fica tranquilo, cara. Eu tô tentando... Depois o cheirado sou eu, né, cara? Mas tudo bem, né? Não, mas eu não tô... Deus é testemunha que eu não sou cheirado. Eu também não, cara. Essa vergonha... Mas assim, é que eu tô num bom dia e eu falo muito pra fugir do vazio existencial, né, cara? Ah, sei como é. Tem que preencher o silêncio. Você acha que eu gravo podcast há 10 anos por quê? Exato. É isso aí, cara. Mas uma coisa que me aconteceu é... Pra quem não me acompanha no Twitter, Instagram, essas coisas, esse fim de semana eu tive um momento muito importante da minha vida, né? Tipo, enfim, fiz meu recolhimento dentro do terreiro, tô no processo de me tornar ogã. Explica o que isso significa, cara. Hã? Explica o que isso significa, as pessoas não sabem o que é recolhimento nem ogã. Recolhimento é basicamente você vai fazer umas obrigações, uma macia, enfim, umas obrigações para os seus orixás, e você fica alguns dias recolhido, né? Ou seja, fica dentro do terreiro, dormindo no pé do gongá, né? Do altar, vamos chamar assim, numa esteira, então toda uma coisa de como você dorme, onde você fica, enfim. E nesse processo, assim, você fica sendo supervisionado, tava aí umas duas mulheres que estavam fazendo também iniciação, né? Como rodantes no santo. E, enfim, você fica sendo cuidado por pessoas mais velhas no santo que você, né? Pessoas com mais idade ou com mais tempo de casa que você. Uhum. E uma das pessoas que estava comigo era uma senhora de já quase seus 60 e poucos anos. E, pelo que eu entendi da vida dela, ela é uma doméstica, né? Uma mulher negra doméstica mora em Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro, num terreiro em Padre Miguel. E a gente estava conversando, conversando sobre as coisas... E aí, do nada, a gente começou a falar sobre os pretos velhos, né? Que são umas entidades que baixam no terreiro. E ela começou a me explicar como que funcionam os pretos velhos e tudo mais. Porque esse espaço, esse momento do recolhimento, é sobretudo um momento de aprendizado, né? Você tá ali pra aprender. E aí ela começou a contar pra mim que... Papo vai, papo vem, né? E ela começou a falar das mortes, né? Porque cada um dessas entidades que baixam ali foram pessoas, né? Negros, escravizados, que morreram na senzala, que sofreram. E a morte dele, o episódio da morte deles é muito importante pra narrativa dessas entidades. E ela falando disso, papo vai, papo vem. Aí ela começou a falar do filme Pantera Negra. Olha só que coincidência, meu amigo. Olha só. E ela começou a contar a experiência dela vendo, assistindo o filme. Ela falou que o momento que mais emocionou ela foi o momento em que o T'Challa vai pro mundo dos ancestrais e encontra com os ancestrais dele, né? Com as panteras negras anteriores, né? Com a pai dele, com o avô dele e tudo mais. Naquele momento, ela falou assim: esse lugar, isso aí, são os pretos velhos. É assim que funciona. E ela falou assim: cara, no cinema, eu tava vendo aquilo chorando, meu braço começou a ficar quente. E eu falei assim: comecei a sentir que o meu preto velho tava querendo incorporar. Esse tipo de sutileza, esse tipo de evento, só seria possível num filme como esse, né? Oh, é aí que você, certeza. É aí que você percebe o diferencial desse tipo de narrativa, né? Um filme escrito por pessoas negras, saca? Tendo um cosmos negro, ainda que você tenha toda uma estrutura do herói, sei lá, que é uma estrutura tipicamente ocidentalizada, norte-americana e tudo mais, mas ainda assim, há umas linhas de fuga, há uns aspectos menores naquele trabalho que se conectam, olha isso, cara, que se conectam com uma senhora de 60 anos, moradora do subúrbio carioca, negra, saca? Ao ponto de daquilo reverberar nela e trazer quase que à tona uma entidade, né? Fazer ela incorporar dentro de um cinema. Cara, se isso não prova o poder e a necessidade de narrativas alternadas, narrativas diferenciadas, eu não sei o que prova, né, cara? Sensacional isso, cara. Sensacional. É isso que eu tenho a dizer do episódio anterior. O que, que tem mais pra falar? Não, sobre o episódio anterior, eu acho que a única coisa que eu tinha pra falar era isso, que eu me senti também bastante envergonhado pela minha ignorância. Eu acho que algumas pessoas tendem a falar assim: ah, mas eu nunca tive um escravo, então a culpa não é minha, mano. Se você já falou isso na vida, calha a boca, sério, na moral, porque dá tempo de você ficar quieto, apagar todos os tweets que você escreveu falando isso, porque... né, mas dá, né, cara? Eu não vou ser hipócrita aqui, já falei muita merda, cara. Já falei que cotas era racismo, já falei, tá ligado? Que eu nunca tive um... meus ancestrais nunca tiveram escravos, então a culpa não é minha. Mas já passou, ficou com o velho homem nas águas do batismo, então... E ficou nas águas do batismo. Exatamente. Então, meu irmão, vamos pra frente, que tem muita treta pra gente fazer ainda. Vamos pras perguntas? Então, Orlando... Só uma coisa, uma coisa que você falou que eu acho muito importante, Barba, sério mesmo. Deixa eu falar. Eu acho muito interessante isso que você falou. Admitir que a gente já fomos pessoas merdas, saca? Sim. Eu ainda continuo não sendo lá grande coisa. Não, né? Sou grande coisa, velho. Antes eu era agora, um balde de merda, agora eu sou uma xícara, velho. Exatamente, cara. Porque é isso. Eu fico impressionado de como as pessoas hoje em dia têm sobretudo na internet, né? Tem um discurso de ultra coerência eterna, né? Eu não, sempre fui foda. É impossível. Impossível. A pessoa já nasceu iluminada, não, saca? O cara que fala isso. Cara, quer ver? Vou te dar um exemplo bem claro. Na época que eu tava lá no Crentaços, no outro blog e no outro podcast, né? Que era o PodCrente, teve uma vez lá que a Tamires, que é a moça que escrevia e gravava com a gente lá, ela viu umas piadas que eu tinha feito, sei lá, mano, isso em 2014, ela viu umas piadas que eu tinha feito em 2010, tá ligado? Alguma coisa assim. E ela falou assim: porra, tem algumas piadas assim que me pareceram muito preconceituosas com algumas pessoas e tal, eu vou apagar. Não, quando ela me falou, ela falou assim: eu já apaguei. Eu falei: beleza, Tamires, então, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar um aviso dizendo: ó, aquelas piadas que a gente fez lá, a gente apagou porque agora a gente não acredita mais naquilo, a gente já não acha mais engraçado aquelas coisas. Não eram piadas racistas nem nada do gênero, talvez algumas misóginas e muitas piadas sacaneando pessoas pentecostais, né? Claro que não tem todo o peso, né, numa piada machista ou numa piada racista, mas você tava, em certa instância, sacaneando alguém que pela crença que ela tem, ou qualquer coisa assim. E daí ela ficou meio receosa. Falou, mas será que vale a pena a gente colocar isso aí? Será que não vai fazer mais barulho do que o contrário? Eu falei, claro que não. A gente tem que colocar. Acho que é a obrigação da gente falar assim, ó. Eu fiz aquela piada realmente. E mudei, não acredito, mas não acho mais engraçado uma piada racista, não acho mais engraçado uma piada misógina, porque justamente você marcar o ponto que é aquela vergonha que você falou no começo. A partir de agora eu compreendi o quão equivocado eu tava, e se em alguma instância eu posso ressarcir as pessoas que eu ofendi naquele momento, vou ressarcir. E a partir de agora não vou fazer mais, esse é o ponto. Eu acho que é o mínimo, mas é o mínimo, e quando eu digo mínimo, é o mínimo mesmo que a gente pode, sim, fazer, tá ligado? Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que a culpa, esse sentimento de culpa, ele faz você esconder isso, né? Uhum. A culpa você esconde, né? Você tenta negar a culpa o tempo inteiro, né, cara? A culpa, ela rapidamente se converte num sentimento de negação, né? Você, sim, começa a tentar negar. E autobiograficamente, é muito louco, né? As pessoas realmente, às vezes, acreditam que elas sempre foram corretas, né? E assim, da mesma forma como você... Eu já tive muitas atitudes escrotas, cara. Tipo, enfim, de machismo, racismo, saca? Eu acho, assim, tem aquela... Eu citei num programa aqui, que é... Como é que... Do Dinobot, né? A morte do Dinobot, do personagem do Beast Wars. Quando ele vai morrer, ele diz... contem para... Como é que é? Narrem a minha história, tanto com meus feitos e meus erros. Desde que a história me julgue. Cara, eu acho que é isso mesmo, cara. Quando, assim, quando eu me for, sabe? Ou se alguém falar, cara, o Orlando fez isso, sei lá o quê. Eu quero que as pessoas contem as coisas boas e as coisas ruins que eu fiz, né? Justamente pra que as pessoas saibam que, enfim, eu fui uma pessoa, fui um ser humano, né, cara? Tipo, tive erros e aprendi. Eu acho que é fundamental essa capacidade de você começar a continuar assim. Parece clichê, né? Mas é verdade. Essa capacidade de você olhar assim e falar, cara, eu tô sendo escroto aqui. Sim, dá pra mudar. Ainda dá tempo. Isso, como eu era escroto no passado, né, cara? É impressionante isso, né? Mas enfim. Isso é uma coisa que dá pra falar, dava pra gravar um programa só sobre isso. Exato. Coloca na lista aí. Mas vamos agora ao que viemos, que não foi ficar relatando quão escroto éramos, ou ainda somos, talvez. Enquanto não. Assim, e só deixar claro, isso não quer dizer que nós sejamos pessoas boas agora. Se tem uma coisa que eu tenho certeza. Muito pelo contrário. Talvez minha maior qualidade é compreender o quão merda eu sou, tá ligado? Nossa, todo dia eu me olho no espelho, eu rego meus preconceitos antes de sair de casa e falo assim, eu sou um babaca, cara. Eu sou um babaca, vamos pra luta. De repente tu melhora um pouco hoje. Melhora um pouco hoje, campeão. Vamos melhorar um pouco hoje. Tá feio, tá escroto, campeão. Mas vamos ao que viemos, que foi fazer os comentários, que é talvez um dos pontos que as pessoas mais gostam, mais, né, entram em contato com a gente, mandando mensagem, mandando notícias bizarras, falando, essa aqui, dá essa aqui pro Orlando, não sei se com você acontece, mas comigo é o dia inteiro. Essa notícia aqui pro Orlando ia ser da hora e tal. E dentre essas tantas notícias que me mandaram, eu decidi uma. E talvez seja a mesma que você também decidiu, então vamos aí. Espero que não. Deu uma treta aí, talvez, se tiver. Para as pessoas que não conhecem, é como eu já falei, música, notícia, eu comento a tua, escutando a tua música, você comenta a minha, escutando a minha música, e é isso. Vamos começar? Vamos. Eu começo então, né? Sim, por favor. Os mais novos. Barba, eu quero começar minha intervenção com uma pergunta muito séria. Sempre, né? Para que serve a filosofia, Barba? A filosofia... Essa é uma resposta muito ampla, que pode ser respondida de várias maneiras. Alguns diriam que a filosofia serve para tirar o fantástico do marginal e marginalizar o fantástico. Algumas outras pessoas poderiam dizer que serve simplesmente para você ter um discurso babaca e num bar você se diferenciar, né? Quando você vai tentar ficar com uma mina, ou você que é mulher, né, vai ficar com um cara, ou você que é gay vai ficar com outro cara, sei lá. Ter um papo bacana, né? Um grande amigo meu, professor, ele falou assim, ninguém entra na filosofia pra ganhar dinheiro, as pessoas entram na filosofia pra transar e usar drogas. Pô, na filosofia, ninguém faz isso lá, cara. Então, foi isso, eu tô lá há anos, lá esperando o dia que vão me chamar lá pra suruba marxista, e até hoje nada. Porra, lugar que pessoas menos transam é na filosofia, cara. Exatamente, tem muito texto pra ler, cara, é o tempo isso. inteiro. Cara, não tem nada aparecendo de... Não, mas eu acho que um Foucault e fala assim, caralho, tô excitado. Que eu... Não, só... Desculpa, vai lá. Eu agora tô viajando essa história do filósofo impotente. Vai. O cara lê Kierkegaard e fica excitado, pô, o cara. Não, ele fica impotente. Vai, exato, vai. O pênis do cara entra pra dentro do corpo, né, como uma cabeça de uma tartaruga, assim. Mas eu acho que a filosofia serve pra você não ser um idiota completo. É, a gente tem que ressignificar essa palavra idiota, sobretudo depois do programa do Axé, né? É uma ressignificação do Deleuze. Mas, justamente, o Deleuze é um cara que dá uma pista, né? Uhum. O Deleuze tem um texto dele muito bom, tá naquele Conversações, se eu não me engano, que chama um retrato de Foucault, né? Pode crer. Que é logo após a morte do Foucault, e ele fala uma coisa assim: aos que mal intencionados perguntam para que serve a filosofia, há que responder, segundo um conselho de Nietzsche, ela serve, pelo menos, para envergonhar a estupidez, para fazer da estupidez qualquer coisa de vergonhoso. Uhum. Eu acho que essa frase é sintomática, né? De fato, assim, acho que essa potência de tornar a estupidez vergonhosa é uma potência muito, assim, algo muito importante, vamos colocar assim. Não é uma importância menor. Sobretudo se você vê que hoje em dia o que está acontecendo nessa ascensão desse fascismo à brasileira, né, com Bolsonaro e companhia, mas não só com Bolsonaro. O que Bolsonaro é? Bolsonaro, no fim das contas, sempre foi, ele é um sintoma dessa falta de vergonha. Ele não é causa, pessoas... é consequência, né? Isso, né? Ele é um sintoma dessa falta de vergonha generalizada que as pessoas têm de serem estúpidas. Né? Tipo assim, a gente vive num ambiente onde as pessoas. Onde é bonito ser estúpido. Onde as pessoas ficavam botando frasezinha, opressor mesmo. Saca? É como se fosse. Sabe, tipo. Como é que é uma ode à estupidez, né? E a estupidez é diferente da idiotia. A idiotia é boa, a estupidez, a tolice é outra coisa. É o paradoxo do Batoré, né, cara? É o cara que acha que é bonito ser feio, tá ligado? Isso. É. E uma das questões fundamentais, assim, que o próprio Deleuze vai desenvolver isso, né? Que esse processo de estupidez, ele emana justamente do eu, né? Dessa fixação, né, desse vírus moderno, né, que assola o nosso pensamento. O que acontece? O estúpido, né, é justamente aquele ser, aquela pessoa que está autocentrada, está, né, em si mesmada, ao ponto de que todo o resto, tudo aquilo que está ao seu entorno, só existe para lhe satisfazer. Né? Que só existe como, digamos, apêndices de sua vontade. Então, por isso, ele não tem vergonha. Né? Por isso, ele é incapaz de ter qualquer vergonha de seus atos, porque seus atos, o único juiz de seus atos, a única pessoa que é capaz de dizer que seus atos são bons ou ruins, é ele próprio. Então, por que ele vai ter alguma vergonha se aquilo que ele faz, se aquela piadinha que ele faz, afronta outra pessoa? Né? Se ele... Quem, assim... Aquele cara que tá na internet fazendo piadinha machista, que tá sendo estúpido, né? Que tá fazendo piadinha racista, essa pessoa é incapaz de ter a empatia que a gente já tava falando anteriormente, né? Olha só que coincidência, né? Nem foi... Coincidência, né? Entre aspas. É entre aspas, tá, né? Tá tudo no roteiro aqui. Agora tu dá risada. Tu perdeu a risada, hein? Perdeu a risada. Mas, enfim, o pior que eu tinha... Eu só me toquei agora que uma coisa tá se conectando com a outra, né? Mas uma coisa que é importante é justamente isso, né? Porque... Essa estupidez, ela emana desse mundo que existe ao redor do umbigo da pessoa, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que parece que a gente só tá falando do Bolsonaro e dos seguidores do Bolsonaro, mas não, isso é uma coisa que assola, digamos, talvez em menor quantidade, ambos os espectros políticos, né? Porque, enfim, não é porque a pessoa de esquerda que ela não é machista, que ela não é racista, porque que ela não tem... Sobretudo, assim, é muito comum ver gente de esquerda, e eu falo isso com muita propriedade, gente de esquerda que se acha à esquerda com um discurso super progressista, que consegue ser hiper babaca, hiper preconceituoso, consegue ser intolerante religioso mesmo. É, tipo assim, é muito comum isso, muito comum. Você deve sofrer isso também, né, cara? Tipo, mas é foda, isso é bem complicado. Então essas pessoas estão incorrendo na própria estupidez que o Deleuze está denunciando aqui, né? E por que que eu tô falando isso, Bárbara? Porque você vai erguer uma bola completamente nada a ver com esse tema pra eu responder, né? Será? Eu tenho certeza quase que absoluta. Não. Segundo ponto, né? A música. Lá vamos nós. A música é de uma banda que talvez pessoas mais novas não conheçam, né? Mas durante muito tempo foi hit. E, cara, eu até hoje acho muito bom. Eu fui num show deles recentemente, achei o show maravilhoso. Nossa, foi um show deles com o Bon Jovi, olha só, cara. Mas você, o Band gira, gira e volta do Bon Jovi, né, cara? Cara, foi um... Eu não sei como que o Wagner Moura lá não falou do Bon Jovi na estreia do filme Marighella, cara. Pô, que... Vai ser a continuação do filme. Pode crer. Vai ser o segundo. Vai ser o dois. Ele vai fazer Marighellas ao redor do mundo, saca? Tipo, o segundo vai ser o Bon Jovi. Mas a banda é o Tios Fofinhos, tá ligado? Olha só, moleque. Agora você realmente me surpreendeu. Tears for Fears, cara. Pô, é uma banda muito, muito boa, né, cara? A música é Everybody Wants to Rule the World. Tá ligado nessa música? Porra, pra caralho. Então, essa música, né, tem um momento... Se você for prestar atenção na letra dessa música, ela tá falando, ela tá justamente fazendo uma caracterização desse sintoma, né, dessas pessoas que estão em si mesmadas, pessoas que são obcecadas com a própria liberdade, com o próprio prazer, né, tipo, são pessoas que viram as costas pra mãe natureza, enfim... Essa música, ela é meio sintomática desse pensamento, né? E a tradução é óbvia, né? Todo mundo quer dominar o mundo, né? Todo mundo quer mandar no mundo, né? Eu vou falar um negócio pra você, Orlando, que talvez você não vá acreditar, cara. Mas eu vou pegar depois a pauta que eu fiz pro programa passado. Eu ia falar dessa música no programa passado, você acredita? Olha só, cara. Sério olha só, mesmo, cara. Só que daí na hora eu escolhi a outra lá da... Nem lembra. Né? Losing My Religion lá, né? Losing My Religion. É, como eu já disse, Barba, podem... É a mesma alma habitar dois corpos, Barba? Cara, é isso aí. Nós somos a prova que a resposta é sim. A resposta é muito provavelmente. É muito provavelmente. Talvez. Quem sabe? Exato, né? Sei lá, hein? Coincidência? Sei lá. Coincidência? Eu acho que sim. Mas então, mas por que que eu vou falar disso com você? Porque nessa última semana, em meio a todo esse caos que o Brasil tá vivendo e o mundo tá vivendo, né? O mundo, os Estados Unidos entrando em estado de emergência e sei lá o quê, as pessoas aqui perderam muito tempo perseguindo uma besteira, uma tolice, né? Uhum. Como, lembra aquele episódio quando a gente falou da Mob Dick, né? Das pessoas que perseguem a tolice na internet? Sim. Como uma tentativa de preencher o seu vazio de existir. A internet na última semana foi tomada por notícias sobre uma modelo venezuelana que é apontada como sócia filho da Bruna Marquezine. Puta. É a mesma notícia. Eu sabia que era essa mesma notícia. Canalha, desde sempre. Sabia desde sempre. Quando você falou que tem uma notícia pra você, sabia que era essa notícia. Mas também a notícia é diferente da sua. Então vai lá, continua. Porque pra mim, assim, porque a notícia que causou, que provavelmente você vai jogar contra mim, é que ela foi mordida por um porco, né? Exato. Então, a minha notícia é um pouco diferente. Porque, assim, essa notícia comprova esse não status de notícia da própria notícia, né? Uhum. Modelo venezuelana apontada como sósia de Bruna Marquezine surpreende por não parecer com atriz. Inacreditável essa notícia. Ela é tão surreal, cara, que ela é talvez a notícia mais importante desse século. Porra, cara, assim... Ela surpreende por não ser igual a Bruna Marquezine, mas quem chamou ela de sósia? Exato, sabe? Cara. Sabe, são tantos layers, cara, nessa notícia. Não, é assim. Aí tá aqui. Uma modelo, uma venezuelana considerada sósia de Bruna Marquezine tem causado polêmica nas redes sociais por um motivo. Essa frase, tem causado polêmica nas redes sociais, ela é meio que tá em tudo quanto é notícia, né? Impressionante. Sim, pode crer, polêmica. Pode crer. Eu causo polêmica. Mas enfim. Então, ela causa polêmica por um motivo. Não parecer com a atriz global. A notícia é isso, cara. Ela, a mulher, tem 13 milhões de seguidores no Instagram, tá ligado? E ela é mais parecida com a Bruna Marquezine que a própria Bruna Marquezine. Essa que é real. Cara, sei lá, cara. Assim, aí tem uma pessoa que escreveu aqui nos comentários: chegamos ao ápice da pós-modernidade. O sósia não parecido com a personalidade, tá ligado? É. Pelo menos ela é sósia da Bruna Marquezine. Imagina o problema de ser sósia do, sei lá, do Ronaldinho Gaúcho, cara. Merda. Pois é. Cara, mas enfim. A notícia que eu quero que você comente é isso, Barba. Assim, como você, sendo um pastor, como uma pessoa que tem como uma das suas finalidades inspirar a pessoa, né? Inspirar as pessoas para que justamente elas fujam da tolice, né? Fujam desse mundo de tolice, em certa medida, que sejam capazes, se tornem um pouco imunes a ele. Como você vê esse nosso afundamento na tolice, né? Da nossa sociedade pós-contemporânea, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Valendo! A música tem 4 minutos e... Tem 4 minutos e 11. Valendo. Muito bem. Como é que é o nome da mulher mesmo? A modelo venezuelana? Pior que nem fala o nome dela, né, cara? É impressionante. Ela é uma modelo venezuelana. Então, Michelle cara, Lewin. Michelle Lewin. Esse é o ponto. Eu procurei o nome dessa mulher quando eu fui falar da outra notícia e o nome dela não é importante. O nome dela agora é sósia da Bruna Marquezine. Eu vou fazer mais uma pergunta pra você, Orlando. Quem é Bruna Marquezine, cara? Pô, a gente vai falar, claro, ela é uma atriz global e tal, que ficou famosa, assim, com todo o respeito que eu tenho pela profissão dela. Mas ela ficou famosa porque ela era namorada do jogador de futebol lá, o Neymar. E, assim, será? Bom, ela tinha essa fama e tal, mas ela explodiu porque ela era namorada do Neymar, né? Isso é inegável. E assim, eu não tô entrando no mérito de gênero, das coisas, assim. Não, eu tô dizendo assim, do que é construído isso, tá ligado? A Bruna Marquezine, ela, assim, eu já perguntei uma vez pra um cara, qual a importância se a Bruna Marquezine tá namorando com o Neymar ou não? Daí um cara falou assim pra mim, bom, a importância é que eles, o casal Bruna e Neymar, juntam tudo que o brasileiro gosta, que é fofoca e futebol. E novela. Eu falei, pois é, né, mano? São coisas assim, não quero entrar no mérito de falar, ah, mas isso é bom ou é ruim, novela é bom ou é ruim, é arte ou não é arte. Não, muito pelo contrário. A pergunta que eu quero fazer pros amigos que estão ouvindo é, antes de mais nada, é do que é feito isso tudo, tá ligado? De onde vem isso tudo? Vamos focar lá na moça lá, nessa moça que a gente nem sabe o nome, coitada. Ela é famosa aqui no Brasil porque ela é parecida com uma mulher que ficou famosa porque namorou com um cara, mas ela nem é tão parecida, então, meu Deus do céu, cara, quão frágil é essa escalada dessas pessoas, cara, eu não sei nem por onde começar, e daí eu te pergunto assim, Orlando, pra onde vai isso? Esses dias eu tava conversando com um cara, daí o cara falou assim pra mim, porra, eu tinha saudades da época que aquele filme... Ai, meu Deus do céu. Idiocracy era só uma comédia, agora é um documentário, tá ligado? Uhum. Porque esse momento que a gente tá vivendo aqui no Brasil, e assim, óbvio, né, toda essa questão que você falou do ensimismamento, né, essa loucura pela ignorância, e assim, não dá pra fazer uma referência direta, porque essa questão, essa escalada, essa busca por ser alguma coisa, que no final das contas não é nada, tá ligado? Esses dias eu coloquei no Instagram e uma parada assim, tipo, porra, quando eu morrer vai ter um monte de vídeo meu, vai ter um monte de podcast e as pessoas vão pelo menos pensar, vão saber o que eu falei e como que eu me portei diante dos problemas que o mundo me apresentava, né? E tomara que eu não envergonhe minhas filhas. Tá ligado? É uma boa preocupação, cara. É, e assim, e essa construção aí, cara? Tipo, ficar... Porra, cara, essa construção. Me faltam argumentos, cara, pra entender o quão. O quão simulacro é isso, tá ligado? O quão rico no banco imobiliário, o quão famoso nas redes sociais essas pessoas são. E isso vai culminar necessariamente, numa situação que as pessoas vão chegar num momento e vão falar: tudo isso que eu sou não é verdade? E quando isso bater na cara, mano, puta que pariu. É o que acontece com as estrelas mirins, tá ligado? Que o cara, sei lá, Christian Bale, esses dias eu tava falando dele, aquele menino lá do Esqueceram de Mim. Eles são tudo. Um belo dia eles são tudo. E quando crescem eles não são mais nada. E a partir daí a sociedade olha pra eles e fala assim, brother, você não é nada, irmão. Foda-se. E eles se tornam um cover estranho de si mesmos, né? Engraçado isso. É, né? Exatamente. Por exemplo, você vê um... Acabou aqui. Você vê aquele Macaulay Culkin lá. Ele é igualzinho, ele é muito parecido com aquele menino que ele foi, mas ele não é aquele menino que ele foi. ele é um sósia estranho de si mesmo. Exato. Tá ligado? Tem aquela brincadeira lá que no Choque de Cultura, que os caras falam que crianças bonitas se tornam adultos esquisitos. É isso, cara. Esse esquisito não é porque o cara é feio. É esquisito porque ele tá sempre tentando ser alguma coisa que ele nunca foi, na real, tá ligado? Dava pra fazer uma elucubração aí com o Baudrillard lá e tudo mais, mas eu achei melhor não ir muito longe. Aí, viu? Essa foi boa pra tu, hein? Falei lá do Deleuze, da idiotia, e joguei pro teu peito essa aí. Você vai ver a hora que eu mandava tua, cara. Você vai brilhar bonito, cara. Daí você vai ser o Neymar desse programa, cara. Eita, que isso, hein? Vambora. Bom, aqui é Romário e Bebeto, filho. Não tem Neymar, não. Neymar é muito individualista. Aqui a gente é Romário e Bebeto, fera. Muito bem. Então, a pergunta que eu vou te fazer, deixa eu até procurar aqui com a minha secretária, Elisa Zamprogno, que tá sempre aqui em cima mandando as notícias mais absurdas para mim. Ela é especialista, né? Já deve ter umas... Nossa, irmão, essa mulher é uma maluca. Mano, ela é a doida das notícias bizarras. Eu falo para ela assim, Elisa, me arranja duas notícias bizarras, ela me aparece com 30. Eu falo, mano, de onde você tirou isso aqui, brother? e assim, eu já tentei fazer assim, notícias bizarras no Google, não aparece a quantidade de coisas que ela me apresenta. Só quero agradecer, Elisa, você mora no meu coração com uma cadeira reservada no meu coraçãozinho, com vista para as principais artérias da região. Muito bem. A música que eu tenho que falar a música antes, né? A música que eu vou escolher para você é de um cara que eu sei que você não gosta, tá ligado? Opa. Mas não é, antes de mais nada, não é Los Hermanos. Fica tranquilo. Por que você faz isso? Eu faço isso porque eu te amo, cara. Eu quero te desafiar, tá ligado? Se eu ficar aqui botando, tá ligado, mingau na tua frente, teu dente nunca vai ficar duro, irmão. Essa aqui é mas... Cara, mas tudo bem, ok, obrigado. Boa analogia, mas porra, mas a música que eu não gosto provavelmente é uma merda. Não, e as irmão, pessoas não. vão ser condenadas a não curtir. Não, muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário, porque a gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da maioria, o que não significa muita coisa. A música, ela data lá de 1976. E ela é uma música que faz parte de uma peça teatral, pasmem os senhores, sim senhoras, sim senhores. Essa música foi escrita por ninguém Chico mais que ele mesmo, Chico Buarque de Holanda. Não, aí você se engana, meu querido. Oh. A música que nós vamos ouvir hoje, ela chama-se História de uma Gata. Nós gatos já nascemos pobres, porém. Olha, parte essa da música peça, bonitinha. Que faz parte da peça e Saltimbancos. Sim, sim, essa música bonitinha. Por que que eu escolho essa música? Porque eu tava pensando essa semana aí, a minha filha leu há pouco tempo George Orwell, A Revolução dos Bichos, que é um livro muito gostoso de se ler, não sei se você já viu a oportunidade. A tua filha de 5 anos? Não, irmão, a de 19. Relaxa, calma aí. Que caralho? Ela tava agora há pouco dando assustada que eu tava falando com ela, cara. Deve ser por isso, cara. Não é. Ela deu um tchau tão fofinho. Tava lendo George Orwell, Revolução dos Bichos, um livro muito bacana, que serve, alguns dizem que ele serve como introdução ao 1984. Eu acho que ele tem uma vida própria, né? Eu não acho que ele seja uma introdução ao 1984. Eu acho que quem fala isso força um pouco a barra. E ele é uma crítica ao stalinismo, visivelmente, né? Quem os amigos. Eu acho que não só, mas sim. É uma crítica ao stalinismo, objetivamente falando, e que serve de crítica a todo autoritarismo. Mas eu acho que a escrita dele, ele tava objetivando o stalinismo, tava falando, mano, olha, essa merda aqui, ó, é isso aqui que tá acontecendo. Esse porco é essa pessoa, né? O Napoleão é esse, o Bola de Neve é esse, por aí vai. E é um livro, cara, que me faz pensar como que coisas muito boas podem se tornar uma cagada em questão de alguns anos. Uma vez um amigo meu me perguntou assim, essa teologia que você prega aí, pá, que é amigo do pessoal de Saravá, que é amigo de ateu, não sei o quê, se você chegar um dia e descobrir que tá errado, você larga dela? Eu falei assim pra ele, cara, eu não vou descobrir que tá errado, porque ela tá certa. Ele falou, porra, que arrogância essa tua. Eu falei, caralho, que arrogância mesmo, né, mano? Tá ligado? É. Porque quem sabe se ela é ou não boa. Então, enfim, esse é o ponto. E esse livro é um livro fascinante. Recomendo a todos os amigos que não leram ainda, que leiam. É um livro muito bacana. A música que eu escolhi, né, no Saltimbancos, lá, A História de uma Gata, faz uma referência indiscutível a esse tema, a esse texto. A notícia que eu vou fazer é da mesma pessoa. Sim, a sósia venezuelana da Bruna Marquezine é mordida por um porco no bumbum. Modelo Michelle Lewis, que foi apontada como sósia de Bruna Marquezine, acabou sendo perseguida quando estava visitando, eu não sei se é Exuma ou Exuma, uma ilha nas Bahamas famosa por sua grande população de porcos. Para quem não sabe, no livro George Orwell, do Revolução dos Bichos, os porcos são os líderes ali, né, da Revolução. E aí, por isso que, né, não vou dar muito spoiler, mas leia, o porco é importante. Porra, spoiler é sacanagem. No paraíso caribenho, os animais ficam soltos na praia e são conhecidos por adorarem nadar no mar, tomar banho... de sol e sem preocupação alguma. Quando eu li isso, eu dividi com algumas pessoas, tava conversando inclusive com a Elisa, e ela falou assim, pô, isso aí é Revolta do Bacon, tá ligado? Mordeu a bunda da menina. Porque o Bacon, revoltado, falou, não, agora não. E eu fiquei pensando, puta, imagina, cara, se da mesma forma que os animais se revoltaram ali no George Orwell, da mesma forma que os animais se revoltaram nos Saltimbancos, imagina se a comida se revoltasse com a gente, cara. Já parou pra pensar nisso? Sim. Já parou pra pensar sim. Se, de fato, e a gente, né, nós comemos carne. Por enquanto ainda como. Tem inclusive uma foto do porco mordendo a bunda da menina, que é muito bizarra. Imagina se os porcos se levantarem e falarem assim, por que que vocês comem a gente? Imagina se a comida que você come se revoltar contra você, Orlando. Agora eu vou te perguntar o seguinte, a comida que a gente come é um ato político ou não? Valendo. Cara, é um ato político, sim. Inclusive, essa é a premissa do veganismo, né? Eu acho que, enfim, eu digo isso a minha vida inteira. Eu digo isso porque esse foi um discurso muito importante pra mim, né? Pra muita gente não sabe, mas a discussão sobre ecologia, né? Um dos seus locais iniciais foi dentro do movimento anarquista, né? Assim, o movimento anarquista está pelo menos há uns um século e pouco, falando sobre isso, né? Falando sobre ecologia. Uhum. Né? Inclusive, existem toda essa captura pelo pensamento, pelo capitalismo, né? É uma coisa posterior, na década de 70, 80, né? Assim, originalmente, o movimento ecologista tinha uma relação muito intrínseca com o movimento anarquista. Esse tipo de relação foi restabelecida, por exemplo, na década de 90, pelos straight edges. Para quem não sabe... Eu fui straight edge, né, numa época da minha vida. Você tinha um xizinho na mão, né? Tinha xizinho na mão, cara. E o straight edge, pra quem não sabe, é uma galera do hardcore que curte, enfim, que é vegana, que não usa drogas, muitos deles não fazem sexo, enfim, tem todo um discurso de... Uma moral, né, tipo, uma purificação moral que passa pelo straight edge. E assim, foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a ter contato com esse abolicionismo, né? Esse movimento de libertação animal. E que era o veganismo abolicionista. E justamente uma questão fundamental era assim, como nós podemos nos revoltar contra o capitalismo se nós aceitamos as agressões que o capitalismo causa? Né? Que tipo de revolta é essa que não passa por uma reestrutura de seus próprios hábitos? Assim, esse pensamento... Os veganos abolicionistas, em certa instância, tentam resolver isso de uma maneira muito simples, quase como se fosse um discurso de redenção individual. Né? Tipo, basta que você pare de comer a carne que já automaticamente você vai fazer uma pressão lá em cima, enfim, as coisas vão se modificando. Quando que, na verdade, a questão, como eu vejo, é um pouco, é bastante mais complexa do que isso. Né? Porque, por exemplo, como que fica a questão das populações tradicionais, populações originárias, que tem não só na alimentação, né, na comida, na injeção de carne, um hábito de consumir proteínas, né, mas tem um hábito necessário para sua própria reprodução, no sentido simbólico, né, Por exemplo, os Aikiwara, a caça aos porcos do mato entre os Aikiwara, não é só uma forma de adquirir comida. Né? A questão não é essa. Pelo contrário, ser Aikiwara depende justamente da caça de animais, né? Da caça de queixadas especificamente. Porque, enfim, tem toda uma questão metafísica do perigo envolvendo a caça. E escapar e sobreviver à caça, né, é o que torna os Aikiwara Aikiwara. Ou seja, um Aikiwara é aquele que foge, né? E fugir não é sair correndo, é fugir, é sobreviver. E essa sobrevida, ela é constituída diariamente, né? Por esses testes. Então, existir para os Aikiwara necessita dessa relação com os animais. E os Aikiwara, né, como outros povos, concebe que os animais conseguem se vingar, sim, né? Não é porque você está matando o animal que não há uma vingança animal envolvida ali. Pelo contrário, inclusive há todo um sistema de compensações no cosmos, que é muito comum em outras populações, né? Que elas entendem que elas estão causando um dano àquelas populações animais, e elas começam a entender certas formas de compensar aquilo. Então, por exemplo, entre outras coisas, se você mata uma fêmea e tem filhotes, você adota os filhotes. Você não come os filhotes, sacou? Você adota os filhotes, quando eles chegarem numa idade avançada, você solta eles de novo na natureza. Isso é muito comum entre povos indígenas. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? É que a gente tem que compreender e tem que separar que a nossa alimentação é um ato político, porque... Deu! Mas pode continuar. Mas enfim, porque a nossa alimentação é um ato político, por quê? Porque a nossa vida está atrelada a um modo de produção, ou seja, nós dependemos do capitalismo para cometer nossas violências. Ou seja, a carne que a gente come, ela é um produto industrial. Ela é o resultado final de uma cadeia de violências que não são cometidas nem por a, não são cometidas por a gente. Né? Uhum. Esses animais que chegam no nosso prato são animais que estão, desde o começo da cadeia, sofrendo violências. Né? Tipo, são criados em condições deploráveis, assim, que a gente, e sofrem por isso. Eles têm um sofrimento reflexivo, entendeu? Não é uma, eles não são autômatos, eles não, até o próprio frango, que é criado a vida inteira dentro de uma gaiola, ele sofre por aquilo, né? Pode crer. Então, nesse contexto, no nosso contexto moderno, ocidental, euro-americanizado, né, a alimentação é de fato um ato político. E eu acho que sim, que é muito saudável que se procurem alternativas menos danosas. Né? O que não deve levar a gente a cair num discurso quase que totalitário, que muitas vezes esses movimentos caem, né, de condenar o outro, de condenar justamente, de não compreender, por exemplo, que existe uma questão de classe envolvida nisso, né? Que a própria reflexão de comer carne não é bom, é uma questão de classe, porque se você for parar para pensar, uma das grandes conquistas das classes do populacho foi justamente o consumo de proteína. Pode crer. Na década de 90. Uhum. Porque na década de 80 existia a famosa fila da Casa da Banha aqui no Rio de Janeiro, né, que era uma rede de supermercados, e as pessoas iam lá muito cedo para conseguir comprar carne, as pessoas mais pobres. E isso fazia parte, assim, ter um pedacinho de carne em casa era uma coisa assim, caraca, cara, tipo, um orgulho da família, comprar um bife. Sim. Então, tipo assim, esse ato, óbvio que a gente tem que contestar isso, mas assim, esse tipo de coisa não é uma coisa automática, né? E não é porque você teve uma iluminação e você consegue ter uma dieta totalmente vegana, né, que você tá numa posição de ser capaz de condenar outras pessoas. Pra mim, a maneira como eu vejo isso, né? Você tem que, aquela questão da empatia que a gente tava falando anteriormente, ela tem que estar presente até nisso, né? Entender que existem populações, né, como os ameríndios, como o povo do axé, né, que tem no consumo de carne, consumo de animais, aspectos simbólicos essenciais. E que esses povos, a relação que esses povos têm com sua alimentação é muito distinta da relação que nós temos com a nossa alimentação. Eu já falei disso na internet, por exemplo, que a imolação de animais dentro dos terreiros de candomblé, ela não é feita da maneira como é feito o abate diário de milhares e milhares de frangos, né, nesses frigoríficos. Os animais são criados soltos, se o animal refugar, ele não vai ser... Tem toda uma técnica para não ter sofrimento. Então, tem toda uma questão fundamental. O sofrimento do animal ele é evitado ao longo de toda a cadeia, né, porque isso contaminaria sua carne e seu axé. Entre os ameríndios, o consumo excessivo de carne também é condenado. Se você caça em excesso, você é condenado, sabe, pelo cosmos. Entendeu? Você é uma vingança do cosmos. Tem uma série de preceitos envoltos relacionados a isso. Quem não tem somos nós. Uhum. Saca? Nosso consumo é predatório, nosso consumo é o resultado final de uma cadeia de violações. Então, assim, o discurso que nós adotamos para nós mesmos, e assim, eu procuro, na medida do, sei lá, acho que 90% da minha dieta é vegetariana. Eu não digo que é vegana porque eu tenho um problema com queijo. Eu não consigo. É muito. Eu sei que é. Eu não posso ser condescendente com isso, mas assim. Eu gosto de queijo, enfim. Não precisa é um problema, se explicar, não. Não precisa se explicar. Não, mas eu tenho que explicar pra mim, porque é uma coisa mal resolvida pra mim. Isso. Entendi. Mas, tipo assim, eu tento muito tempo. Quando eu fui morar com o Zakiwara, eu tinha uma dieta. Eu era vegetariano, né? Tipo, eu tento ser vegetariano na medida do possível. Assim, 90% da minha alimentação não tem carne. Não tem carne na minha vida, sabe? Tudo que eu posso evitar, eu evito. Mas, enfim, não consigo. Eu não tenho disciplina pra isso. E é um defeito meu, sim. É, não é uma questão de condescendência. Mas é isso. Eu acho que é um ato político, sim. Mas deve ser compreendido, assim, como é que é? Os alcances desse ato, né? Por isso que eu sou mais adepto do que se chamaria de o veganismo interseccional. Né, que entende que você não pode ser racista, sexista, homofóbico, xenofóbico com relação a isso, né, para impor a essas pessoas seu discurso anti-carne. Eu acho que chamar as pessoas de carnista, mesmo na época que eu adotava o veganismo, eu sempre achei de um ato extremamente microfascista, saca? Pode crer. Nesse momento acabou de perder vários seguidores. É, pode ser também. Mas ó, eu tenho cá também algumas opiniões, algumas eu concordo com você, outras não, mas essa questão da alimentação dos povos originários sempre foi uma questão que eu debati com alguns amigos vegetarianos e veganos, e sempre dá uma treta aí, né, porque como é que você vai, em certa medida, chegar para um, sei lá, um Akewara ou qualquer indígena e falar assim, a partir de agora você não pode mais comer carne por isso, por aquilo, e daí você pode entrar num espectro super eurocentrado e fala, não, eu tô fazendo isso pelo bem deles. Bom, o missionário que vai lá, ele também vai lá pelo bem deles. Sim, sim. Tá ligado? Exatamente. Eu vou lá ensinar a Jesus Cristo, eu vou lá ensinar a minha religião, que é pro bem deles, que é pra eles pararem de adorar os deuses lá, sei lá, qual é a bobagem que o missionário fala, tá ligado? E assim, eu conheço alguns missionários que foram pra campo missionário atuar com indígenas, e as pessoas realmente acreditam que estão lá pra fazer o bem, tá ligado? Sim, sim, exatamente isso. E da mesma forma que eu falei lá atrás, né, porque eu falei, não, eu não vou duvidar, eu não vou mudar de opinião porque a minha religião tá certa, essa no final das contas, a minha teologia tá certa. Bom, o missionário também acha que tá certo, o vegano que vai lá ensinar a alimentação diferente também acha que tá certo. E daí, como você falou, esse microfascismo, eu acho que ele, sabe, você fica dançando com esse microfascismo ali, é muito perigoso você entrar num discurso de, bom, mas esses índios também são os ignorantes. Tá ligado? Isso ficou muito evidente no debate sobre imolação de animais, né, que foi promovido pelo STF, onde as pessoas automaticamente saíram na internet e milhares de militantes à esquerda demonizando as religiões de matriz africana e justamente apoiando massivamente um projeto articulado pela bancada evangélica. Exato. Né, com essa galera da Maris e companhia, que foi um projeto articulado para justamente tornar mais uma vez as populações o povo do axé, né, tornar proibido isso. Mais uma vez, montar colocar o aparelho... mais uma barreirinha, né? Exato, botar o aparelho do Estado mais uma vez atrás dessas pessoas, como historicamente sempre foi, saca? Então, assim, eu acho que esse tipo de situação, ela tem que ser feita com mediação, tem que ser feita com debate, com diálogo com essas populações, entender qual é o desejo dessas populações, onde se pode ceder, onde não se pode ceder, e entender justamente, entender inclusive as especificidades, né? Porque, por exemplo, é isso que eu tava falando, os animais que são imolados, né, qual é a quantidade desses animais imolados? Assim, ainda que uma vida seja uma vida, né, esses animais não são criados no mesmo regime industrial, esses animais não são criados para sofrer, não são criados em sofrimento, sabe? Tem toda uma ética envolvida na maneira como esses animais são preparados, na maneira como esses animais são sacrificados. Inclusive, esses animais são consumidos, né? Tipo, eles são consumidos pelas pessoas do terreiro. Então, assim, da mesma maneira como os indígenas consomem sua comida. A gente não tá falando dos mesmos mundos. É isso que as pessoas têm uma dificuldade de compreender. Esse aspecto, quando eu falo do microfascismo, de alguns movimentos, de alguns veganos, assim, esse microfascismo é justamente esse ensimesmamento, né, de seu próprio umbigo. Essa ideia de que o seu eu é capaz de tudo, né, que seus problemas familiares são maiores que o problema dos outros. Então você é incapaz de conceber que essas pessoas têm outros mundos, outras ontologias, que o seu mundo, que a sua ontologia, não é único. E, de fato, é a mesma coisa Não é o único e mais, né? Não é a mais importante. Porque isso, quando você pensa, né? Existe um outro ali, eu tenho que ir lá mostrar pra ele como é o certo. Porra, isso é de uma agressividade. E no caso dos povos indígenas, isso é etnocídio. Isso é etnocídio o nome disso. Né? Tipo, você tá forçando essas populações a desaparecer. Sabe? É a mesma coisa também quando você apoia um projeto que vai criar uma máquina estatal que vai condenar religiões, né? Vai ser usado para essas religiões, para criminalizar essas religiões. Saca? Imagina o quanto de terreiro que não vai ser criminalizado, que não vai ser pai de santo, mãe de santo que vão ser presos por acusações vagas de crueldade animal. Sim. Entendeu? É esse tipo de coisa. Quando você começa a olhar pro lado e você tá vendo que as suas alianças estão sendo com a polícia, estão sendo com o Estado, sinceramente... Cara, se você tá fechando com o Estado, né, já é com a polícia. Um indício fácil de você achar que você tá errado, tá ligado? É o momento de parar e falar assim, cara, olha só, realmente acho que a coisa tá indo um pouco demais aqui. Vamos ver como é que eu posso melhorar isso que eu tô falando, saca? É. Inclusive, justamente, tem veganismo interseccional que eu acho sensacional, cara, e que justamente... trata desses problemas. Uhum. Trata exatamente disso. Eu falo assim, cara, porque teve uma propaganda que ficou bem clara, ficou um tempo que era uma mulher com leite na boca, né? Que tava dizendo assim, vai cuspir ou engolir? Aí tá assim, um copo de leite tem 135 milhões de células de pus, de colesterol, blá, blá, blá, blá, que era do pessoal vegano, né? Aham. Uhum. Pra coibir o consumo de leite. E aí as pessoas começaram a criticar isso porque, cara, isso é extremamente sexista. Porra, pra caralho, né? Né? Tipo, porque não tinha nenhuma foto de homem na mesma situação. Não, então, assim, uma foto de uma boca feminina. Então, assim, vale mesmo utilizar-se desses aparatos microfascistas pra você conseguir passar uma mensagem, supostamente de libertação, de algum, sabe? Vale tudo pra você conseguir... Esse que é o ponto, tá ligado? Exatamente isso. Vale tudo? Não sei. Eu já tomei alguns... já perdi alguns seguidores por defender que não vale tudo. Tem algumas coisas que se você se defende, se auto-intitula... Eu não tô muito ligado mais nesses títulos, né? Nessas legendas identitárias aí, porque tá cada vez pior. Mas se você se auto-intitula um homem de esquerda, uma mulher de esquerda... Tem algumas coisas que não vale. Tem algumas coisas que não vale fazer. Essa aqui é a minha posição. E sobre esse lance... Bom, se você tá se associando ao Estado, se você está se associando à polícia... Eu sempre digo pros meus amigos crentes aqui... de ter Tuliano pra cá, toda vez que a igreja fechou com o Estado, deu merda. É o que tá acontecendo hoje, tá ligado? Então, eu levo isso pra minha vida. Toda vez que você fecha com o Estado, mano, abre o olho, porque ele não vai fazer nada de graça pra você. Vai ter um preço, ele vai te cobrar. É isso, Orlandinho. Mais alguma coisa pra falar ou fechamos por nada, aqui mesmo? Nada. Fechamos por aqui, né? O programa virou, realmente, o Benzina Drop virou um prendido debate, né? De debate. Porra, cara. Benzina debate mesmo, cara. Porra, debate. Gostei do programa. Não sei se o público vai gostar, porque não tá tão engraçado, mas gostei. Exatamente. As pessoas, na edição fica engraçado. Essa que é real, tá ligado? Tu vai botar umas piadinhas. Vou colocar umas buzinas palhaço. No meio. Vai ter você cantando no final e a galera adora. Vai ter o palhaço carequinha, né? Palhaço carequinha? Por quê? Cara, tu conhece palhaço carequinha, cara? Não, claro que eu conheço, mas por quê que eu colocaria ele? Pô, cara, não tem como você botar o palhaço carequinha e as pessoas ficarem tristes. Ah, bom, então a partir de agora, sobe a música do palhaço carequinha e acabou esse programa. O bom menino não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. O bom menino não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Por isso eu peço a todas as crianças muita atenção para o conselho que eu vou dar. Olha aqui, carequinha não é amigo de criança que passa de noite da sua cama para a cama da mamãe. E também não é amigo de criança que rói unha e chupa chupeta. Tá certo ou não tá? Tá! Eu obedeço sempre a mamãezinha. Então aceite os parabéns do carequinha. O bom menino não faz pipi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola. E na escola vem sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Por isso eu peço a todas as crianças muita atenção para o conselho que eu vou dar. Olha aqui, carequinha só gosta de criança que respeita a mamãe, papai, titia e vovó. E seja amigo dos seus amiguinhos. E também que coma na hora certa e durma na hora que a mamãe mandar. Tá certo ou não tá? Tá! Eu obedeço sempre a mamãezinha. Então aceite os parabéns do carequinha. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Viva! Quanto tempo? Pera aí, acho que é 4 e... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Valendo, você bota o valendo qualquer aí pra mim, porra? Não, cara, depois vai na edição, irmão. Relaxa. Aqui é a mágica da edição, moleque. Cara, parece que não conhece o irmão aqui. 4h47. Tá. 3h47, perdão. Tá, e valendo! Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso.